Salvador, 04959, parte 3, Vega, São Romão. Seguinte, 04959, aguarde para o curso. 4459. Approach control, good evening, Austin, TX212. Descending flight level 150, received information now. Yeah, 6212 is contact to Bomet 1Y, we descend to 4,000 feet, turn 8107. Sax via pátio 3, pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem. O ajuste 10-17, segue Airbus da Bianca como número 2. Parte 3, parte 1, Índia, no ponto de espera, vai se portar ponto, ponto pronto, como número 2, no geral 9973. Salvador, o azul 2774, para curso de inspecionamento. Azul 2774, número 2, no setor, mantém a posição, aguardando. Aguarda. Sol 723, localizador da 10. 7723, chame Torre Salvador, na frequência 08-9-5. 72-9-5, obrigado. Aerotax Ocean Air 6224, tem 1-1-8 a bordo, 2 horas alternando Maceió. Ocean Air 6224, autorizado direita Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10-17. Direita Índia, no ponto de espera chama quando pronto, ajuste 1017 para Ocean Air 6224. Salvador, boa noite, é o 9723, LS, da 10. 1723, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso pista 10, vento 1950 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 10, voo 9723, obrigado. Azul 5001, contact Recife Center, frequency 128.35, enable 125.1. 12835, enable 125, 1, azul 5201, green light. Ocean Air 6224, pronto por espera da 10, visual contrato na final. Seguinte, Ocean Air 6224, após a passagem do Boeing 737 da Gol que pousa, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Após o pouso da Gol, alinha e mantém 10, Ocean Air 2-4. Tráfego Salvador, é o voo no 1-3-4, na posição 02, temperação alfa, autorização para Maceió. 4 para táxi, 549-549. Torre Salvador, Rio 5974. Rio 5974, aguarde cópia ao nível 340 Guarulhos. Tá, 340 vai guardar o 5974. 4959, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 017. Autorizado táxi, pátio 3, pátio 1, Índia, tomará pronto, espera pronto. Azul 2774, autorizado pushback, acionar, chame táxi. Chamaremos táxi, Azul 2774. Bom, reporte para descida, eu vou ir para o médio para antecipar a chegada. Operei 2221, voando Bomed para Bomed 1. Los 33, libere direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, gol no 723. Permanece na sua escuta, Alfa, reporta para ingresso na Juliette, gol no 723. Salvador, muito boa noite, reporte gol. Virou tudo fora, estamos sendo 1-1, esperamos gol em Alfa. Portugal 024 to Lisboa, flight level 370, number 24 copy, stand by your AC clearance. Wait a nice. Vindo decolagem na 10, está iniciando Ocean 6224, obrigado, senhor. Salvador, boa noite, gol 1-1-3-4 da Alfa, posição 02, autorização para Maceió, estamos em nível. Cliente, gol 1-1-3-4, boa noite, número 3 para cópia, mantém escuta aguardando nível 350. Aguardando, obrigado. Federal 9973, alinha e mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 9973. Cliente 360, Galeão, prepare a subida Tambo 1, Leda, Dóquilo, aguardando cópia, Rio 5972. Guarda cópia, Rio 5972. Na 6224, decolado aos 34, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa noite, o Xenai 6224, senhor. 1-7-2-3, ingressa Juliette, portão 09. Ingressa Juliette para o 09, gol 723. Rio 5974, cópia. Afirmo. Autorizado Guarulhos, rota Zulu 10, até o nível 340. Decola pistão no 0, primeira curva à direita, precisa subida Sambo 1, Leda, Motiva. Frequência do controle 120, decimal 8, transponder 5570. A 6190, poderia voar Conde? Autorizado. Transconde, 6224. Passarei do 2224, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda na proa 065, seu limite radial 270 de Salvador. 065, esquerda, limite 270 do R de Salvador. Leda, Motiva, Apezulu, 10, até Taubaté. A próxima pushback acionamento. Cortejamento correto, número 2 no setor, aguarde para o push, 5974. Aguarda para o push, 5974. Confirme que é o primeiro? A TR da Azul já finalizou o pushback no final do pátio. Ah, tá ok. Federal 9973, livre decolagem, o vento 150 graus, 08 nós. Iniciando 9973. 4959, 0 após a rolagem do Boeing da Sideral, a linha mantém 4959 da Azul. A Sideral, a linha mantém 4959. O táxi Azul 2774, com 74 a bordo, 4 horas e 15, alterna Aracaju. Azul 2774, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 1017. Pátio 3, pátio 1, ponto... E Índia, ponto espera, chamaremos pronto. Rio 5974, coordene com a equipe de pátio após a passagem do ATR da Azul à retaguarda. Autorizado inicial pushback, acionamento, chame táxi. Ok, após a passagem do ATR da Azul, vai iniciar o pushback, chamará para o táxi 5974. A 9973, decolado aos 37, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 973. Geral 9973, contato radar Sudovia Savono para o nível de voo 360. Savono 360, posso falar na cordilheira? Autorizado. Leda 360, 9973. Channel 6212, 6500 feet, QNH 1017, cruise 2A last week. Yeah, clear, 2,500 feet. We request for trading proposed RNAV GNSS runway 10. Z4959, autorizado a decolagem pista 10, vento 150 graus, 099. Decolagem 4959, então. 1, 2, 6. Azul 2774, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhe Matheus no zero, azul 2774. Seria a posição do 5972? Cita, descida. A série dos 2274 se mantém ao nível de voo 060. Descendo para o 060, passaria 2224. Pro 208, obrigado, bom trabalho. Portugal 024, ready to copy. Portugal 024, clear to Lisboa. Flight level 370 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima. After Upper November 873. Until Vunok, after according to flight plan route, departure from runway 10 after left turn, Puka departure, Papa, Uniform Charlie, Alpha departure, and Zipar transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo transition, Salvador departure frequency 120.8 and squawk 5574, at Portugal 024. Portugal 024, level 370, Upper Zulu 10 to Central, Upper November 873 to Bunok, runway 10, left turn, departure frequency 120, left 5574. At Portugal 024, the departure will be Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, Puka, and the transition is Zipa, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Departure Puka and the transition Zipar, Portugal 024. Portugal 024, the readback is correct, come back right for pushback and start. Portugal 024, 54 autorizado, ILFXC reporte estabilizado. Reportado, reportado. 3 horas e 39 minutos, altera o galeão, pronto, ataque. Autorizado, parte 3, parte 1 em Índia, ponto de espera da 10, reporte pronto, o ajuste no 0, no 7, e o 5974. Parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera, chama pronto, 5974. Gol 1134, copia. Pronto, 1134. Maceió, nível 350, Upper Zulu 17. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, perfil subida Puka, transição Aracaju. Controle Salvador 1208, transponder 5573. 5507, alto no 0 com 2 esquerda, saída Puka, transição Aracaju. Controle 208, transponder 5573. Correto, no portão 02, chame pronto, gol 1134. Chamarei, pronto. Azul 1274, autorizado a decolagem, pista 10, vento 150 graus, 089. Colagem autorizada, azul 2774. Azul 2224, nessa proa, está autorizado a interceptar o localizador. Na proa, intercepta o localizador, passaria 2224. November 857, Moussu. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, perfil. Tanvo 1, Leda, Dóquilo. Frequência do controle 120.8. transponder 5563, confirmando o nível 360. Para o Galeão, foi autorizado o nível de voo 360, na Amper Zulu 44, até Seninho, após Amper November 857, Moussu. Decola pista 10, primeira curva direita, no perfil Sambo 1, Noleda, Doclo. Controle 120.8, aciona 5563, o Rio 5972, meia dúzia Romeu, pushback acionamento. Protejamento correto, autorizado pushback acionar, chame táxi, Rio 5972. Autorizado, chama táxi, Rio 5972. Rio 5974, ponto de espera, pronto, pronto. Ciente, mantém o ponto de espera, Rio 5974. Vai manter o ponto de espera, Rio 5974. O Azul 2774, decolado aos 43, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Salvador Tavo, David Nacional 6212, establish on INAV GNSS runway 10. Ocean S6212, continue your approach and stand by land clearance to runway 10. Continue approach to runway 10, Ocean S6212, can H1017 confirm. GNH1017. Roger. 208, Pozo 2774, boa noite. Afirmo. Gente, aguarde para o push, voo 1134. Aguardando. Ocean S6212, clear to land runway 10, the wind is 150 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, Ocean S6212. Confirm the runway is wet or dry? Runway is dry. Thank you, sir. Centro Recife Ocean Air 6224, ideal de descida. Tela 224, aguarde para a descida. Aguarda. Tela 224, isso é para 2000 pés, o ajuste é 1097. 2000 pés para 1097, para ser 2216, estabilidade do motorizador agora. Tente. A Tele 224 vai ter condições de aproximar nessa altitude? Sim. Controle Salvador, uma boa noite, Azul 2774. Ele está 5.5 milhas. Sente, sua redução para a Tele 224. Azul 2774, na escuta? 74, uma boa noite. Boa noite, Tupã e mantendo de volume 60, está em contato com o radar na saída Coral, no Bravo. Fala 60, azul 274. A 224 está passado 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame controle Aracaju, na frequência 120.3, bom voo. Aracaju 203, boa saída, Ocean Air 6224. Controle de Salvador, voo 1098, boa noite. Voo 1098, boa noite na chegada Bom Médio 1, desse mantém ao 050. Descendo até o 050, gol 1090. 354, Luizardo. 54, chame Torre Salvador na frequência 1895. Ah, obrigado, Alonso. 54, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Airbus da Avianca tocando cabeceira no zero agora. Aguarda. Rio 5972 para o táxi, POB 03, horas e 14 de autonomia alterna Guarulhos. Autorizado, até o ponto de espera da 10, via parte 3, parte 1 em Índia. Ondular, reporte pronto, o ajuste no 0, no 7, Rio 5972. Pátio 3, pátio 1 no Índia, até o ponto de espera da 10, Rio 5972. Ocean Air 6212, on the ground at 47, turn your right, maintain this frequency, taxi via Alpha and come back before taxiway Juliet. Ocean Air 6212. Remain on this frequency, Alpha, before Juliet, I call you back. 6212. Uno 3, 5, 4, vento 160 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista no zero. Repouso, vamos ver esse passo. Passaria 2224 está estabilizado no localizador, baixou o trabalho. Passaria do 2224, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, o ajuste no 0, no 7. Gente, vai dar na pista livre, passaria 2224. Boeing 727 da Rio passando agora a retaguarda, após o mesmo liberar o setor, autorizado iniciando 02, chame táxi. Após a liberação do setor, tem pressão de ação, Boeing 1934. Rio 5974 na escuta. Prossiga! Após o 737 da Gol na curta, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Após a passagem do 737 na curta, no final vai alinhar e manter o curto 974. Restauração para aproximação final LS, curva à esquerda na Pro 055. Esquerda 055, bom no 090. Rio 5972, ponto de espera da 10. Rio 5972, ciente, mantém o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera da 10. Por gentileza, taxi um pouco mais à frente. Agora, estava só aguardando. No 354, no solo aos 50, libere próximo à direita na minha escuta. Prossiga táxi via Alfa, reporte antes da taxi e Juliette, ou no 354. Alfa, chama essa Juliette, você escuta, 354. Air 6212, maintain position before taxiway Juliet. Before Juliet, stop, Ocean Air 6212. Rio 5974, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 09 nós. Passaria do 2224, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Livre pouso, passaria do 2224, pistão no zero. Rio 5974, decolado 52, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado meu amigo, até logo. 5972, visual com ATR da Passaredo, final da 10. Afirmativo. Após a passagem do ATR da Passaredo, autorizado a alinhar e manter Rio 5972, cabeceira 10. Após a passagem do ATR, cabeceira 10, Rio 5972. 098, desça para 2000 pés, um ajuste a 0097, nessa prota autorizada a interceptar o localizador. Eu vou descer até 2000 e intercepto o localizador nessa prova, vou no 098. É. 2774, confirme a pro ideal para a Raíra? Raíra ideal 218, 220. Sente, autorizado lá direto Raíra. Direto Raíra, azul 2774, grato. Ingresso na Juliette. Aguarda até Solicita de vídeo final 120. 120, confirma. Afirmativo, 120. Sente, autorizado 120. Vamos manter 120, azul. Saredo 2224 no solo 54, libere direita na minha escuta. Prossiga via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao balizador. Livre à direita, taxi Alfa, Kilo, até o estabilizador no passo 3, posteira 2224. Sou eu, vou no 1134 para o táxi, 88 a bordo, 2:32, Salvador. Estado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 07, vou no 1134. Livre 17, direita Índia, pronto, espera, reporte aí pronto. 1134. Ocean. Ocean S6212, Juliet, gate 03. E aqui está, Juliet, gate 03, Ocean S6212. Rio 5972, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 160 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem Rio 5972. Voo 1354, Juliet, portão 04. Juliet, portão 4, 354. Portugal 0 to 4. Eu falo do 0 to 4. Portugal 0 to 4. Então, Neto, faz o 4959. Pode confirmar o Neto pro azul? Pode soletrar aí o Neto pro azul? Índia, Lima, Novembro, Eco, Papá. Obrigado. Mantém na 10, vou no 1-0-4. 5972, decolado 5-6, chame controle 1-2-0-8, tenha um bom voo. 1-2-0-8, muito obrigado, bom dia. E 5972, boa noite, contato radar, submanteu no Jô 360 via saída Sambo 1. 360 via Sambo 1. Sobra. Seu. Aqui estão, um abraço a vocês. Vocês também. Controle, boa noite. 3600, o Alfa vai atingir 210. 3600, boa noite, na chegada é bom médio 1, desse manter o nível de voo 050. 050, 3600. Azul 4959, está passado 4 milhas da posição coral, seja o radar terminado, chame controle Lielos na frequência 120 decimal 1. Lielos 1201, obrigado. 599. Colagem 1101, não tem quase. Decolador 58, um controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, uma boa noite. 134, passando agora 1.200 pés. Fala 34, seu contato radar, se mantém onde é o 350, via saída PUCA. Via saída PUCA, subindo para o 350. 1098, chame Torre Salvador na frequência no 8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite. Chegou 1098, estamos agora a 1.5 milhas do externo. Boa noite, Cono 098, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus com 79, altímetro no 0 no 7. Autorizado, pouso, pistão no 0, 1017 ao ajuste, chegou no 098. Pico 974, chame Centro Recife na frequência 128 decimal 35, alternativa 125 decimal 1, no bom voo. Chama Recife 12835, caso negativo 1251 e 5974, muito obrigado. Hotel 024, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10 as possible. 024. Azul decimal 1. 1201, azul 2774, boa noite. 25972, chame centro Recife, na frequência 1228.35, alternativa 125.1, bom voo. 2835, 1251, obrigado e uma boa noite. Esse via Alfa, repartindo da Juliette. E aí, vai levar à direita, via Alfa e repartindo da Juliette, voo no 09. Hotel 024, clear to line up and take off runway 10, wind 150 degrees with 9 or knots. Take off runway 1134, chame centro Recife na frequência 25.45, alternativa 26.85. 2545, alternando 2685. Muito obrigado, uma boa noite. Dessa via para 2000 pés, o ajuste é 1017. Dessa via 2000 pés, 1017, 3600. Chegou 024, airborne at 05, call departure 120.8, have a good flight. 024, boa noite, obrigado. 0098, táxi via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, gol no 098. 52573, have a book of departure. 0599, 370 on Puka Departure, Portugal, 024. A 3600, autorizado em LSXT, reporte estabilizado. Autorizado LSX-Ray, portará estabilizado, 03600. controle azul 2713. 2713, boa noite, a sua identificação. Salvador, boa noite, passarelo 2222, se a gente tá bravo. Passarelo 2222, boa noite, na chegada a mão, desça para 4000 pés, o ajuste 10017. 4000 a mão, 2222, confirma ajuste? 10017. 10017, 2222. 2713, está em contato com o radar, passou a posição Conde, voe e Ponf, para antecipar a chegada Ponf, reporte para a descida. Ponf, reporte ideal. Salvador, Portugal, vira para fora, em chance de partir da área de Zibana. Obrigado, se você for, estou indo bem. Estabilizado, LS, 3600. 3600, chame em Torre, Salvador, na frequência 98, decimal 95. 98, 3600. Salvador, boa noite, canto 3600 ILS. Os autores. estabilizado, pistão no zero, ventou no 70 graus com Itunas, altímetro no 0 no 7. 0 no 7, atualizado, pouso na 10, na 2224, esse via 2000, com 17, eu passarei do 2222. Os gases diretivos 4, contact agent center, frequency 125.45, enable 126.85. 125.45, enable 126.85, airport call 024, good night, Dorian. Só descida 27 no 3. A 27 no 3, são autorizados 4 mil pés, altímetro no 0 no 7. 4 mil, 1017. .3600, solo uso no meia, livre à direita. Táxi na frequência via Alfa Juliette, portão 5. Gente, livrando a direita, Alfa Juliette para o 05, TAN 2222. A gente está descendo um pouquinho reduzido hoje, devido até a umas crianças a bordo aqui sentindo um pouquinho dor de ouvido. É, atrapalha muito a gente de continuar essa velocidade, 190, ou o que que acelere? Negativo, a critério, número 1 na aproximação. Muito obrigado. estabilizaram? Prossiga 2222. Complete final, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 2222. 17 no 3, dessa via para 2000 pés, motorizado final ILS X-ray, pista no 0, informe estabilizado. Via 2000, confio com o ajuste. 1 no 0, 1 no 7. 17. 2222, estabilizado, 1 no 0. Apoio 2222, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 7. Livre pouso 2222. Azul 27 no 3. 27 no 3, mantenha a prod pelo, após pelo Duna.